Contact Cessna 3520, POB de 1117, está com 2 horas e 15 de autonomia, alternando o Maceió. Então, 3520, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Apache, Taxi Índia. Reporte no ponto de espera pronto para decolagem, QNH 1014. 1014, autorizado o táxi Pátio Índia, informará pronto no ponto de espera, 3520. Palmeu Fox Sierra Bravo, no solo aos 26, confirma o pátio. Vai para o pátio da Aeroestar. Esse leve táxi à direita, segue via Alfa, portante da Taxi Juliette. Direita na Alfa, portante da Juliette, pode fazer o Bravo. Localizador visual, SAM 3896. SAM 3896, chama a torre frequência 11895. 1895, obrigado, boa noite. Palmeu Fox Sierra Bravo, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette. Contorne o pátio, segue via Lima, Mike Quebec. Reporte novamente na Quebec para cruzamento da 1735. Papa Romeu, Sierra Fox Trot Bravo, autorizado o ingresso no pátio pela Juliette, Lima, Mike e Quebec, informará para cruzamento. Toyota 3520, ponto espera da 10, está pronto? 3520, mantém ponto espera, fecha no zero. Mantém ponto espera, 10, tá? 3520. Bom dia, tá? 3896, passou externo, 10 visual. Tá, 3816, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 629. Autorizado pouso, pista 10, tá? 3896. Visual com tráfego na curta final. Afirmo, visual, tá 3520. Tá 3520, após a passagem do tráfego que pousa, 320 da companhia, utilizado em aí, mantém piso no zero. Após a da companhia, ele mantém piso no zero, tá 3520. TAM 38 no meia, no solo aos 32. Livre pista via Fox, segue Alfa Juliette para o pátio principal, remota no 3. Fox, Alfa Juliette, remota no 3. P520, autorizado decolagem pista 10, vento 190 graus, 079. Autorizado decolagem pista 10, 03520. Decolado aos 33, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, bom dia, tá? 3520. Decolado, cruza 2100 metros. 3520, contato radar, sul para o nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, tá? 3520. Now 1911, start 11, ready for push. Adrian 1911, approved the startup and pushback, report ready for taxi. Pushback and startup, report ready for taxi, Adrian 1911. Autorizado Fox Serra Bravo até o pátio da aerostar via taxi Papá, ao estacionar frequência livre. Papá Romeu, Serra Fox Trot, autorizado cruzamento 197, pelo Papá, até o pátio da aerostar, transcurso até o corte. Hello, Argentina 19011, ready for landing. Engine 19011, approach the taxi to holding point runway 10 via Manipan Taxi India. Report ready for takeoff on holding point KNH 1014. To taxi to holding point runway 10 via taxiway India. 120.8 after the Argentina 19011. Chama o Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 255.285, chamará, bom dia. Ok, we give this frequency of 911. Argentina 19011, holding short runway 10. Argentina 19011, clear to line up and take off runway 10. Wind 190 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Argentina 19011. Tucana 1911. Airborne at 44, contact Salvador Approach Control 120.8. Salvador Control 120.8, Argentina 1911, good night. Salvador Approach, Argentina 1911, good evening. Passing 1800 feet to flight level 360. Argentina 1911, radar contact for takeoff, climb to 360, via Savo 1 departure. Climb to 360, via Savo 1 departure, Argentina 44, seguro, UP November 857 Mou Sul, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doppler. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5545, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Sete autorizado da Leão, nível 0. Primeiro dia, aparecendo 44, seguro, upper November 857, Monsu. Decolagem 1-0, curva à direita, nação, voo no topo, 5545, 1208, Dolegol 1561. Correto, voo no 561, confirmando transição Doclo. Após Sanvo a Leda, Leda Doclo. Afirmativo, Sanvo 1, Leda Doclo, voo 561. Correto, aponte pronto para o push, portão 3. Para, para o push, boa. É. Salvador Approach, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. A request to fly direct to Doclo position. Stand by for coordination, Argentina 1911. Clear to fly Doclo position. It's 1 minute. I'm just confirming with Recife Center if you can do that or not. It's not my area, so I cannot clear just that by myself. Okay, we'll wait. INA 1911, it's clear to fly direct to Tajel, Delta Alpha Golf Echo Lima. Okay, to fly Tajel position, thank you, Argentina 1911. Estacionamento Gol 61, posição 3. That's 125, decimal 1. If unable, 123, decimal 8. 125, decimal 1 or 123, decimal 8. Argentina 1911, good night. Good night. ataque de voo 1561, tá com 161 a bordo, 3:15, alterando Guarulhos. Voo 561, autorizado táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte pronto para decolagem, QNH 1014. Gente, via Índia, reportará no ponto de espera, pronto, o voo 1561, autorizado no quadro. Ponto espera para onde o voo 1561. Voo 561, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 220 graus, 05 nós. Livre decolagem 10, voo 1561. Voo 561, decolado 58, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, gente, voo no final. Operação Salvador, bom dia, voo no 561, passa 1700 para 360, nação. Plano 561, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, vem direto Leda, após Leda, Doclo. Gente, após 2000, está voando agora então, direto Leda, após Leda, tá? Voo 1950. Salvador, muito bom dia, 1811, assim que tem informação, é com autorização para Alegre. Boa noite, 1811, bom dia, informação Eco, confere, Prepare de saída, Arbor 1, aguarde 1 minuto, cópia. Arbor 1, aguardando cópia, boa noite no 1. Noito, 1-1, pronto, copy. Pronto, copy, prossegue a partilha, boa noite, 1-1. Vou no 8-1-1, autorizado para Porto Alegre, via Upazulu 2-1 e conforme rota do plano, nível 3-4-0. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, DCT Nidibon, Interceptor Via. Transponder 5551, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. A transmissão é Porto Alegre, nível 340, pela Perdulo 21. A saída é Arbor 1, transmissão é Lefa, após Nidibon, onde vai interceptar da Carolvia. 5551 no transponder e o controle Salvador 1208, gol 1811. Gol no 811, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento quanto 9. Vai reportar pushamento grato, gol no 811. Boa noite, 1-1, autorizado o pushback de funamento, reporte, tá? Autorizado para chamar para o ataque, 1-8-1-1. No 561, não solicite diretamente o centro de Recife na frequência 125 decimal 10, alterna 123 decimal 8. 2510 238, gol 1561. Sou reclamador, gol 1811, pronto para o ataque. 57 a bordo, 5 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. Boa noite, 1-1, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, táxi Índia. Reporte pronto para decolagem no ponto de espera, QNH-1014. Gente, Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, vai reportar. E uma próxima noite, 1-1. Salvador, bom dia, voo 1-1-1. Voo 1-1-1, bom dia, informação Eco. Prepare, salvo 1, aguarde cópia. Confira a saída? Salvo 1, Terra Alfa November, Victor Oscar, 1. Salvo 1, já você está. Salvador, bom dia, eu vou falar com o meu senhor Foxtrot Bravo. Plano para São Paulo, a 0645, a saída será a Tango 1. Confirme o nível? É o 430, só para a gente encerrar se preparando aqui. Afirmo, Tango 1. Salvador, muito bom dia, aqui é o Oscar November, Kilo da Bianca, pedindo autorização de reboque da posição 6 para a posição 9. Confira a posição, Oscar November, Kilo? Da posição 6 para a posição 9. Sente autorizado até o ponto 9, após o término, Oscar November, Kilo. Ok. Foi, gol 1-8-1, próximo a posição da 1-0, pronto. Boa noite, 1-1, autorizado NR decolar, pista 1-0, vento 1-90 graus, 059. Sim, está autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, ou 1-8-1-1. Alto 1-1, decolado ao Zuno 2, chame controle Salvador em 120, décima 8. Cara, controle Salvador 208, bom dia, Gol 1-1. Gol 1-1-61, pronto, copy. Pronto, copy, 1-1-61. Gol 1-1-61, autorizado para Guarulhos, via Santos Zulu 10, Taubaté. Nível de voo 360. Saída São Vuno, Leda Motiva, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5553, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360, saída São Vuno, Leda Motiva, decola da 10 com curva à direita. Transponder 5583 e o controle no 208. Gol no 1-61. Confirmando o transponder 5553. 5553, confirma. Correto, reposte pronto para posicionamento, portão 4. Amarei pronto, gol no 1-61. Salvador, bom dia, o TAM 3601 com a informação ECO. TAM 3601, bom dia, informação ECO, confere. Pronto, copia. Por favor, senhor. 3601. Autorizado para o aeroporto de Congonhas, via Upper Zulu 10, UBAVE, Upper Zulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5555. Frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Excelente, senhor. O nível de voo 3620 está autorizado para a aerovia. Aerovia Perzulu 10, Fubávia, Perzulu 16, segue rota proposta no plano. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída São Vu, Leda, Motiva. Transponder 5555 e o controle 120, décima 8, são 3601. Da 3601, protejamento correto, reporte para pushback, acionamento, portão 10. 1811, Tio Micentro Recife, 126.0, alterna 128.8. Agora, Centro Recife, 260, alterna 288. Bom dia, boa noite, 111. Bom dia, bom voo. Obrigado. Salvador, retorno do Oscar, 90 quilos. Informando que Fernando reboque na posição 9. Gente, é Oscar, 90 quilos, tem um bom dia. Eu também. Salvador, o Gol 1161. Por gentileza, a pista está operando em toda a extensão ainda, né? Afirmo. 1161, na posição 49, você está funcionando? 1161, autorizado, pushback, acionamento, reposte táxi.